Não conheci que tivesse levado porrada. Programa Paracatu Zoom, mais uma vez, entrando no ar, importante pra caramba e tudo mais, etc, etc, etc e tal. O Ricardo é todo jeitinho, mas ele tá muito doentinho, então não pode participar de novo, então abertura comigo de novo. Bom, gente, o papo de hoje, nós vamos falar sobre o movimento estudantil, falar um pouco sobre o Enem, né? E a gente já tá aqui no estúdio com a Tainá e com o Horácio, né? Tainá o quê? Tainá Reis faz ciências sociais aqui na Universidade Federal de São Carlos. Horácio também? Também. Também? Também. Eu avisei o Horácio que não era para fazer, cara. Ele foi meu aluno lá atrás. Eu falei, não faz ciências sociais, não. Eu fiz... Tudo bem, gente? Bom, enfim, e o que que vocês estão... Bom, vocês são do DCE, da UFSCar, é isso não? É, então, na verdade, eu sou do DCE, da UFSCar, dessa gestão, Universidade em Transe, e a Tainá... Da gestão passada, gestão homem comum. Nossa, o que que significa ser um homem comum? Na verdade, a gente pegou de um poema... Não é uma canção do Caetano, eu sou um homem. Não, como... é. Quando a gente começou a discutir o nome da chapa, eu pensei que fosse por causa dessa música, mas depois não é, não. É um poema. E o que queria esse homem comum? Ah, porque todo homem comum quer, né? É? E o que é? Ah, o homem comum queria melhorar a situação, né? Ninguém aguenta mais a situação difícil que tá. Né? É? E como chama a sua, né? Universidade em Transe. Em Transe? Isso. Olha só, uma coisa meio glaubiana. É, exato. Recorre ao Glauber. E o que é a Universidade em Transe? Então, a gente tinha uma proposta de agitar a universidade mesmo, com eventos culturais e políticos. E eu acho que é mais ou menos por aí que a gente está seguindo. E está funcionando? Ah, está funcionando, funciona sim. É? Em que sentido está esse funcionamento? Cada pergunta estúpida, né? Você viu que eu continuo mesmo, né? Mas... Bom, enfim, é... Ah, funcionou sobre a questão da sede social do DCE, que ainda não está terminada pela reitoria, e sobre a questão da ocupação do próprio campus como uma ocupação política, com a proibição de festas e tal, e vai nesse sentido. Como assim, proibição de festas? Então, a reitoria tem uma portaria que proíbe festas dentro do campus. Atividades, qualquer atividade com mais de 500 pessoas são proibidas. Ah, é? É, mas ninguém liga. É, mas então, quer dizer, não tem. Mas não, mesmo, porque eu me lembro que tinha aquela história do bom, eu sou velho pra caramba, né? Que tem aquele gramadão, que tem aquelas... Quer dizer, essas coisas não acontecem mais, então. Então, esse ano aconteceu, devido à gestão do DCE e tal, enfrentar a reitoria. E vocês fizeram um encontro? O que era? Então, fizemos... Tem o tradicional baile do bicho, que é a calorada... Que geralmente era fora do campus, a gente colocou dentro do campus. Teve outras festas também, que é fora do campus, a gente colocou dentro do campus. E estamos nesse embate político. Agora, recentemente, a USP Ribeirão está ocupada por causa dessa proibição também, que lá está ocorrendo a proibição de... Por que está ocupada a reitoria lá? Isso? É a coordenação... A ex-prefeitura do campus tá ocupada lá, exatamente pela mesma portaria que tem aqui. Tainá, você passou 4 anos de gestão, é isso? Você falou que era da gestão anterior e tal, você passou quanto tempo? É, na verdade, enquanto diretora mesmo, foi na gestão anterior, que foi 2007-2008. Foi isso, né? É. Mas quando logo que eu entrei na Federal, eu já comecei a participar mesmo sem ser diretora do DCE. Então, e o que foi legal nessa gestão? O que foi legal nessa gestão? O que foi legal nessa gestão? Muita coisa foi legal. Por exemplo? Na verdade, o Horácio, ele é meu amigo, né? A gente que fez festa no gramado primeiro, sim, né? Sim, estão disputando aqui. Não foi o Baile do Bicho, foi a festa de quinta-feira, né? Falar em Baile do Bicho, ouviu qualquer coisa do Tusca? Não tem nada a ver com vocês ou tem? Tem o Fusca, né? Ah, tem o Fusca. O Fusca, que é o festival alternativo, né? Alternativo pro Tusca. E aconteceu quando isso? Começou, na verdade, assim, sempre teve nas gestões passadas, muito, mesmo antes que a gente entrar, tinha já uma festa que era alternativa, o caso fazia com o DCE a festa e tal. Mas começou a chamar Fusca, eu acho que foi em 2007. Logo que eu entrei em 2007, começou a chamar Fusca. E aí virou, né? Porque aí faz o DCE e o Casca, a G1 faz uma festa e tal. O que que tá acontecendo, D2? Está com um probleminha ali. Tá chegando mais gente, tá entrando mais gente aqui, o D2 está dando uma arrumada no trem, beleza, etc e tal. Aí, agora tá em cima. Agora ok. Chegou mais alguma pessoa, puxa uma cadeira. Mas minha gente, é o seguinte, eu fui do movimento estudantil, né? E de um tempo em que a gente só tinha na pauta a história de a luta contra a ditadura, e depois, no finalzinho da minha participação no DCE, que aliás parece que não existe mais DCE da Unesp, a pauta começou a surgir a partir de moradia, melhores condições de alimentação, essas coisas todas e tal. E aqui, em vocês, aqui na Federal, o que é a pauta prioritária? Qual que é o grande problema que vocês enfrentam, especificamente aqui na Federal? Ah, eu acho que é principalmente... É engraçado, né? Tem uma amiga minha que pegou uma tese de mestrado para ler, de um professor dela, que falava sobre o movimento estudantil. Na época de 70, 70 e poucos. E aí eram as mesmas coisas. É a mesma coisa. É a moradia que a gente quer, é questão básica, né? Questão de universitário, claro, antes não tinha, agora tem, mas ele pode melhorar, ele pode expandir. Moradia, antes não tinha, agora tem, mas não tá como deveria estar, né? Eu acho que as coisas engraçaram, mas continuam as mesmas, né? Horácio, fala. Não, e tem um agravante que atualmente tem o decreto federal que é o Reúne, que agravou também todos esses problemas de moradia, de estrutura física da universidade. Por quê? Porque aumentou os alunos e não teve a mesma... As verbas não aumentaram. O mesmo aumento de verba e estrutura. Criaram cursos onde não tem departamentos. Não tem professor, não tem sala de aula, não tem livro na biblioteca. Não tem. E quem é essa moça que chegou? Eu sou a Paula. Pode falar daí que nós estamos ouvindo perfeitamente. Eu sou da Paula, sou do curso de pedagogia aqui da UFSCar, estou no segundo ano. E faz parte do DCE também. Faz parte do DCE. Dessa gestão atual. Tá, e desculpa aí, eu te interrompi. Você estava dizendo que então tá tudo na mesma. É, não na mesma, né? Mas acho que o problema principal parte das reivindicações básicas mesmo, né? Que é a questão, de repente a pessoa não tem como ficar na universidade, mas de repente também não tem moradia para a pessoa, não tem bolsa de assistência estudantil suficiente para ela. Para elas, né, as pessoas. Que é isso que o Horácio falou do Reúne, né? Vai entrar e vai continuar entrando um número grande de alunos e ainda sabe que teve corte de verba no orçamento do MEC, mesmo Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, assim, a verba cada vez vai diminuindo e as pessoas vão entrando e é o caos. Uhum. Pode falar. Não, eu ia falar, inclusive, quando essa verba diminui, né, do investimento público, você dá espaço para os investimentos privados entrarem dentro da universidade. Então, hoje eu vejo que a universidade pública ela está se tornando cada vez mais privada, né? Você tem grandes empresas investindo aqui dentro, né? E elas investem nos laboratórios e direcionam as pesquisas. Então, você não tem uma livre produção dentro da universidade, né? Você tem uma produção voltada aos interesses de um mercado. É, o tripé ensino, pesquisa e extensão cada vez mais vai por água abaixo, né? Eu não pergunto mais, eu só fico olhando. Ai, desempolga. Não, mas tem que falar. Não, acho que justamente é isso mesmo. As reivindicações históricas do movimento estudantil continuam aí, né? Nada se melhorou. Nós tínhamos um grande problema que era de conseguir fazer um trabalho de conscientização dos estudantes na época, né? Dado que aquele momento que a gente vivia era uma dificuldade tremenda de você fazer o cara acreditar que DCE, CA tinha alguma coisa de importante a fazer, né? Hoje é mais tranquilo? Vocês têm a participação dos estudantes de uma maneira mais consciente, mais organizada, não? Não. Pô, é engraçado, né? Porque a gente sempre fala, porque naquela época era muito melhor, se aquela época era difícil, agora deve ser terror. Era nada. É, a gente vive numa sociedade cada vez mais individualista, assim, né? Que não pensa no interesse coletivo. Então, qual que é o meu interesse de melhorar a universidade se eu não vou ter essa melhora? Quem vai ter essa melhora vai ser o pessoal que vai entrar daqui 2 anos, daqui 3 anos. E aí não é o problema. Que é o caso, por exemplo, que a gente encontrou quando a gente foi discutir o Enem. As pessoas falavam, eu já passei no vestibular, então qual é o meu problema? Qual é o meu interesse de discutir o Enem? Não existe esse interesse, né? Então, é difícil de trazer as pessoas, até porque se tem uma... existem vários problemas, né, aqui na UFSCar. Mas se tem uma visão muito preconceituosa sobre, sobre os movimentos estudantis, né? E aí as pessoas realmente elas não se agregam, até porque essa história de que religião, futebol e política a gente não discute. Então você às vezes vai tentar discutir uma questão mínima com as pessoas e eles falam, ah não, política é uma coisa que a gente não discute. Então... Aliás, são as únicas três coisas que eu discuto. Né? Pô, futebol super importante, vai. Exatamente. Aliás, tem jogo daqui a pouco, né? Às 7 horas. Já tá na linha? Não, a gente vai botar na linha daqui a pouco o nosso amigo Walter, lá de Araraquara. O Ricardo não está aqui para me dar bronca, né? Mas o Horácio também é de Araraquara, né? Não sabia, não foi programado. Bom, mas se vocês estão dizendo, tudo caminha para o mesmo pé. Ou seja, parece que essa mudança não houve uma mudança significativa, né? Pelo menos o quadro que vocês estão dizendo. Mas a universidade está muito diferente, né? Está muito diferente. Você pega, por exemplo, eu me lembro de uma reunião da Undesp, onde a pauta principal era a questão do estacionamento, né, para os estudantes, porque havia crescido o número de carros dentro da universidade, né? Isso, quando me lembro, acho que a última reunião que eu participei, acho que 90 e pouco. E quais são as prioridades hoje dos estudantes da Universidade Federal de São Carlos? Dado esse quadro que há essa mudança, né? Vocês falam de uma privatização, né? E qual que é essa? Para os estudantes, se a gente pudesse aqui elencar cinco pautas prioritárias do movimento estudantil dentro da Universidade Federal de São Carlos, quais seriam essas pautas? Pô, mas aí parece que... não dá para elencar, né? Cinco mais importantes. Mas eu acho que... Eu queria só falar um pouco sobre aquela coisa da conscientização que você falou, que tem isso, não, eu não discuto política, eu não quero falar sobre o governo e tal, mas eu acho que, de repente, o mais difícil é fazer as pessoas entenderem que tudo isso tem sim tudo a ver. Que se acontecer um problema com o governo lá em Brasília, isso vai afetar você aqui na universidade, sim. Porque você está ficando sem verba, porque o governo tomou uma medida de direcionar a verba da isenção fiscal para outro lugar que não o ensino público, né? Ou serviços públicos como um todo, né? Mas o que é o mais importante? Depende, né? Para os estudantes. Tem o que a gente acha que é o mais importante, né? Mas tem muito... Igual a Paula falou, tem muito... Mas vocês têm fóruns internos de ouvir esses estudantes. Ou pelo menos saber essas reuniões onde eles se colocam, não tem isso? Então, a questão é que essas reuniões, elas são abertas para os estudantes, mas não há participação. As assembleias gerais dos estudantes daqui da UFSCar, o máximo que a gente teve nesse ano de gestão foram 80 pessoas, que foi o dia que foi discutir a sede do DCE, que é aquela sede que está sendo construída na pista da saúde. Tá. Na próxima assembleia, já teve um quórum bem menor de 40 pessoas. Então, hoje a gente não sabe o que é pauta para os estudantes, porque a gente chama várias pautas que seriam dos interesses e não... E a galera não se posiciona. Então, quando a gente vai discutir, por exemplo, representatividade, a que estudantes a gente está servindo, né? Se essas pessoas não se posicionam, não vêm trazer as demandas. Tá legal, mas a gente já está com o Walter. O Walter já está na linha, né, Walter? Isso. Ô, seu Walter. O senhor está bom, seu Walter? Quem é o Walter? Tudo muito bem. Se apresenta, por favor. Sou Walter, vice-presidente da União Paulista dos Estudantes Secundaristas e presidente da UMESA, entidade de Araraquara. Tá, e o que é a UMESA? É a União Municipal dos Estudantes aqui da cidade, né? Tá, isso aí, eu vi um pedaço da fala da Paula aqui, não? Olha, eu peguei o final, né? É. E como é que está o quadro desses estudantes secundaristas? Olha, nós, nesse momento, estamos aí preparando o nosso congresso, né? A União Paulista dos Estudantes está em fase de congresso, vai ocorrer aí dia 14 e 15 de novembro, provavelmente em São Carlos ou aqui na nossa região. E aí, após isso, vamos estar organizando o Congresso da União Brasileira dos Estudantes, que vai ser em dezembro, né? Então, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. UBS. Isso. Aliás, deve entrar na linha daqui a pouco também uma menina da UBS, que eu falei com ela um pouco antes, não sei se eu vou conseguir localizá-la, né, que está no meio de uma reunião. Bom, mas enfim, entendi. Quais são as pautas do movimento secundarista? O que os alunos secundaristas, aqui nós estamos tudo com terceiranistas, né? O pessoal da Universidade Universitária, né? Que aliás, acho que você deve até conhecer, dois deles são aí de Araraquara, você deve conhecer, Horácio e a Paula. Não sei se conhece. Bom, mas enfim, a partir de agora vale tudo. Vocês podem perguntar, cada um, o Walter pode perguntar por lá, vocês daqui e tal. Mas o que, que é esse grande congresso que vocês vão fazer, Walter? Então, na verdade é o seguinte, o movimento estudantil, tanto de São Paulo quanto do Brasil, a cada 2 anos ele prepara, né, discute qual vai ser o papel das entidades, né, tanto a entidade estadual quanto a entidade nacional dos estudantes secundaristas, e, né, além de discutir quais vão ser as nossas pautas, né, as nossas bandeiras de lutas, a gente elege aí a nossa diretoria, né, elege a diretoria dessa entidade aí para os próximos 2 anos. Então, esse congresso, né, o que está sendo discutido primeiro é a importância hoje, né, da defesa da soberania nacional, né, pô, a importância que nós temos hoje em discutir o pré-sal, né, a importância do petróleo nacional, dele estar a serviço dos estudantes, né, a serviço da educação brasileira, para gerar tecnologia dentro das nossas universidades, né, gerar aí uma certa transformação no nosso país, né. Então, esse é o norte principal aí da nossa discussão. E outra questão que eu acho que é importante e que é fundamental para as entidades municipais é o sentido da gente fortalecer os grêmios estudantis dentro das escolas, né? Que é onde a gente consegue aí, de fato, encontrar, né, soluções para os problemas dos estudantes no dia a dia, né? Então, essa é uma das outras questões aí que a gente vai acabar abordando aí no nosso congresso, né? Como fortalecer aí o papel dos grêmios, o papel das entidades estudantis no nosso país, né? Legal. Então, seriam essas as questões aí que a gente estaria abordando, assim, isso de forma muito superficial, né? Tá, eu pedi aqui pro pessoal da universidade, do DCE, né? Para elencar algumas prioridades dos estudantes universitários, né? E quais são aí as prioridades que vocês levantam dos estudantes secundários? No caso, você abriga aí tanto as escolas particulares quanto as públicas, né? Isso. Tá, e quais são essas prioridades dos estudantes secundaristas? Olha, no caso dos estudantes secundaristas de São Paulo, é muito em relação ao ensino público aqui de São Paulo, né? A falta de autonomia que os professores hoje têm, educação muito precária, né? Falta de professores, falta de capacitação. Sofremos hoje, né, com uma grande política aí que vem sendo aí implementada nos últimos anos, que foi a questão da progressão continuada, onde o estudante, pô, acaba passando de ano sem saber o mínimo, né, possível, o mínimo para te dar condições de entrar na universidade, de se formar um cidadão digno. E aí a situação da educação em São Paulo acaba sendo essa que a gente vê, né? As escolas com salas de aula lotadas, né, sem condição e tal de dar uma educação como nós sonhamos, né? Então, essa é a principal discussão hoje aqui em São Paulo em relação às escolas públicas, né? Pô, as políticas que têm sido implementadas são muito fracas. Então, quando não existe políticas, né? Então, seria essas mais ou menos aí. Tá, e o pessoal aqui do estúdio está escrevendo pra caramba, acho que eles vão sair daqui com uma tese, né? Então, o que vocês estão escrevendo tanto aqui, né? Conta pra nós, o que vocês estão... Fala lá, Tainá. Eu logo de primeira, ninguém quis falar antes... Não, é só que eu acho que até o, não sei se o Walter conhece, eu conheço um pessoal da UMS aqui de São Carlos, Walter, que é o Carlos Boliviano, inclusive ele ia estar aqui hoje, ele não apareceu. Não, só que eu ia falar essa questão que aquilo que eu falei do corte de verbas, né, que foi cortado do Ministério da Educação esse ano, foi inclusive cortado do Fundeb. Desculpa, também, que o Fundeb que é o Fundo de Educação Básica, em relação, né, ao Estado ou... Em relação ao Estado ou à União, é não, isso? Não, a União, foi corte federal. União. É, mas é a União que repassa através do Fundeb para o Estado, para os municípios e tudo mais, né? E aí foi cortado esse Fundeb também. Eu vou até puxar a sardinha para o meu lado aqui, vou divulgar que vai ser feita uma caravana Brasília em... Quando isso? Em novembro, já 10 de novembro. É. Vou divulgar, gente, a caravana vai ser para lutar pela recomposição do orçamento. Inclusive, não podia ter sido divulgado, é isso? Não, eles não gostam. Eles não gostam de lutar por reivindicações, lutam por outras coisas. Tá. Não, bom, mas... A gente luta, só que de outras formas. Então, como que é essa aí? Não entendi. Como que é essa história? Eu não entendi esse conflito entre reivindicação e... Qual que é o problema do termo? não é problema nenhum. Não, é... Divergências políticas. É. Por exemplo, eu não sei. Quem tá nos ouvindo, por exemplo, não faz ideia de... Quem tá, nesse, quem tá nessa discussão? Quem tá ouvindo e nunca participou do movimento estudantil não sabe do que é. Não, essa a bandeira da caravana, eu não sei, eu posso até perguntar pra Tainá, eu não sei. A bandeira da caravana é uma bandeira do movimento do trabalho que é vinculado ao PT. Traduz. Eu sou um ouvinte... É um grupo de estudantes vinculados ao PT, só que é a juventude do PT, do trabalho, e eles querem levar essa caravana para Brasília. E existe um outro grupo que não quer. Não, existe um grupo que acredita que essa não é a melhor forma de se fazer isso. E qual que é a melhor forma? Que de se fazer a caravana. E o que é a melhor forma? Na luta do dia a dia, com ocupações de reitoria... E coisas mais radicalizadas do que simplesmente uma caravana. Tá. Mas radicalizada localmente. Levantar uma bandeira lá na frente e conversar com o governo hoje em dia, eu acho que não tem. Não tem muito a ver. Você vai deixar responder essa? Lógico. Claro, pode responder. Lógico. Pode ser agora. Sim. Você queria começar a comentar também. Não, na verdade, assim, a ideia da caravana surgiu no Congresso Nacional da Pós-Graduação. Que tem a Associação Nacional da Pós-Graduação, que é a NPG, e teve um congresso de todas as pós-graduações do Brasil, e discutiram a questão do corte de verbas, porque foi cortado o Ministério da Educação e da Ciência e Tecnologia, que afeta diretamente as bolsas, né, claro, da pós-graduação também, né. E aí, assim, essa caravana primeiro ia ser da ANPG, né, da pós-graduação. E aí foi aqui na Federal de São Carlos que o grupo que foi pro Congresso da UNE achou, não, a graduação também foi cortada a vara, por que não a gente vai participar? Por que não participar dessa caravana? E aí, enfim, por isso que a gente acabou em campanha essa luta também, né? Mas na verdade não existe uma juventude do trabalho, né? Bom, sim, fala. Sim, mas aí o Walter tá ouvindo isso tudo pelo telefone. O que você tá achando dessa discussão, Paulo? Walter? Tô ouvindo apreensivamente, né? Por quê? Por que você está apreensivo? Não, para ouvir as opiniões. Ah, tá, é importante a gente ir formulando aqui. Como é que é esse link entre vocês, universitário, e o pessoal secundarista? Há um link? Há um debate, um encontro? Não, não tem. Então, na verdade, as entidades estudantis, né, a UPES, a UBS, elas hoje estão na mesma sede que a União Nacional dos Estudantes, né? Já é lá no Flamengo, não? Ainda não é no Flamengo. Não tem lá alguma estrutura, mas por enquanto ainda está ali na Vergueiro, em São Paulo, né? Ah, tá. A gente historicamente está ali em São Paulo, na Vergueiro. E, né, a gente tem um certo diálogo, né? As diretorias às vezes se reúnem, fazem jornadas de lutas em forma conjunta, né? Então, todas as manifestações, as campanhas e tal acabam saindo de forma conjunta, né? A gente senta todos os, tanto a UNE quanto as entidades, para discutir como fazer essas jornadas todas, né? Ali. Bom, eu quero fazer uma pergunta seguinte. Eu acabei, já que é para fazer jabá, vou fazer jabá. Acabei de fazer um documentáriozinho, né? Onde uma das frases mais fortes é que a pessoa que estava falando dizia o seguinte, que nos anos 80, né, com o fim com a fase da abertura, os movimentos sociais foram cooptados pelos partidos políticos. Né? E ele fala que houve até uma certa ingratidão dos próprios partidos, né, em relação aos movimentos. E vocês, no movimento estudantil, eu sou bem velho, deixei quando também estava vivendo já, começando a viver essa fase dessas separações entre quem era do PXNOPQL, do X, o outro e tal. Como é que está isso hoje em relação aos estudantes? Vocês, de uma maneira geral? Vocês estão, como é que ainda tem esse link? Os partidos continuam presentes dentro? Óbvio, tem que continuar também, né? Mas enfim, como é que é essa relação entre mobilização, né, de movimento social e partido político? Fala, Paula. A relação dos movimentos sociais, eu só vou focar um pouco no movimento estudantil, porque os movimentos sociais eu não tenho muita experiência para dizer. Mas ainda existe isso, né? E eu vejo isso como um problema, infelizmente, como um problema. Porque quando os partidos políticos eles pegam as entidades, geralmente... o que acontece é o seguinte: os interesses do partido passam por cima dos interesses dos estudantes e é colocado como prioridade. Então, as pessoas costumam trazer a luta do partido para dentro da universidade para que os estudantes ajudem a realizá-la. por mais que sejam às vezes um pouco descaracterizadas para o pessoal. Então, é diferente quando você, quando os estudantes trazem uma questão e você ajuda a operacionalizar, e quando você traz uma questão de fora para que os estudantes operacionalizem dentro da universidade. Então, isso é uma coisa que eu vejo que desmobiliza, né? O DCE da UFSCar, ele ficou durante, quem for mais velho, que por favor me corrija, durante 12 anos... Mais velho aqui é o D2. Durante 12 anos na mão de partidos políticos, né? Ficou 7 anos na mão do PSTU e depois 5 anos com o pessoal do PT. É isso, D2? Não sabe nada. Ele é daqueles que tem um político que dizia que tem certas pessoas que tem. Se entrar num banheiro onde tem dois mictórios, ele fica tão no meio que ele faz xixi na parede, né? Esse é o caso. Tô sacaneando o dedo. Mas enfim, e aí? Eu vejo isso como um problema, assim, né? Não é um problema as pessoas fazerem parte de partidos, não é um problema um partido pegar uma entidade. O problema é quando isso acontece, que as bandeiras de luta, elas vêm de fora da universidade para que os estudantes operacionalizem. E aí você chega nas entidades e as coisas já estão prontas. Então as pautas já estão prontas, o calendário de lutas já está pronto, o discurso já está pronto. Então não há intenção de construir, há só a intenção de convencer e trazer. E isso desmobiliza, e isso é um dos motivos que eu atribuo ao movimento do UFSCar estar tão desmobilizado. E aí, Tainá e Walter, quem quer falar? Walter? Tanto faz. Pode falar. Tira 2 ou 1, vai. Já. Eu quero 2, Walter. Vai. Pode não. Ser a moça, né? É isso. Não, eu acho que sobre os partidos, você falou, tem o P, Q, X, não, vai até o Z, né? P e todas as letras até o Z, vai, né? É. Mas eu, na verdade, não acho ruim, não. Muito pelo contrário, né? Porque eu vejo que os partidos são uma forma diferente de organização, né? Seja pra juventude, seja pro meio sindical, seja pra onde for, né? Inclusive, os torneios de um partido não é de brincadeira. Mas eu penso que, na verdade, às vezes, não ter partido não quer dizer que a pessoa também não tem opinião que ela defenda com os dentes, né? E eu acho que, de qualquer forma, essa é a minha posição, porque também eu não estou há tantos anos assim na federal, né, para saber como que foi e tal. Mas eu acho que tudo é dialogável, né? Claro que os partidos têm suas propostas e tal, mas tudo é dialogável, né? Eu acho que... mas eu concordo com uma coisa, eu acho que as lutas têm que partir sim da base. Porque a entidade é uma entidade pros estudantes, dos estudantes. Não é pra gente pintar e bordar, fazer o que quiser nela, né? Como já foi feito no passado, né? E aí, Walter? Então, na verdade, essa questão da existência de partidos dentro das entidades, isso é real, né? Ainda existe, existe há muito tempo, né? Todos nós sabemos disso. E na minha sincera opinião, eu acredito que para a juventude, né, para os estudantes, é fundamental que a gente tenha a nossa formação política. Né? Isso não só para a discussão do dia a dia das entidades, né, que é saudável ter a formação política, mas como para as outras questões que acabam aparecendo. Né? Então, eu acredito que não é tão prejudicial. Acredito que é importante para a formação do militante, para a formação das lideranças, essa questão da participação de alguns partidos. É fato também que alguns partidos usam um pouco a máquina da entidade para se promover, né? Mas aí cabe a nós tá na paulada para que isso não ocorra, certo? Para que isso não vire aparelho, sim, que a entidade esteja todos os dias da sua vida, né, de gestão, na luta pelos interesses dos estudantes, né? E acho que é bem isso que todos os partidos que hoje estão lá dentro estão buscando, né? Tá nessa batalha para que as entidades estejam cada vez mais próximas dos estudantes, né? Tanto das cidades quanto do próprio Brasil, assim. Algum braço? Então, eu não acho tão ruim ter partidos dentro do movimento estudantil. Mas o que realmente é ruim são os aparelhamentos, aliás, o aparelhamento que o partido faz dentro da entidade. Isso, sem distinguir qualquer partido, eu acho que a maioria dos partidos fazem, e é um grande problema, porque como a Paula já colocou pra gente, que antes de vir com a base e ver as pautas, eles já vêm com as pautas prontas e com as bandeiras do próprio partido. Mas... Uma pergunta até sacana, né? Eu me lembro que dentro dessa discussão, né, apesar de ter nascido em berço do Partidão, né, eu me lembro que dos anos 80 o movimento anarquista, né, foi muito forte, inclusive eu fiz parte, né, não deveria estar falando isso, mas fiz parte ferrenhamente desse movimento, né, inclusive ganhamos com uma chapa que era os Crocodilos do Nilo, né, que o nosso diretor era o Nilo lá, né, mas assim, nesse momento havia já essa separação interna dessa preocupação com aparelhamento, essa coisa toda, né, e ainda está nessa pauta. Isso é uma coisa que perturba um pouco, por mais que eu não queira provocar, eu estou provocando, né? E aí? Vocês acham que não perturba? Quer dizer, o Walter colocou que não, tranquilo, tem mesmo essa coisa, mas de uma certa maneira as pautas dos estudantes, elas de uma certa maneira, quando você leva, eu me lembro a primeira vez que a gente levou uma discussão isso dentro de um certo partido também, né, que a gente fez parte de criar a comissão, etc e tal, os caras falam, quê? Vai discutir cultura? Que cultura? Cultura é coisa de viado, esse papo de estudante, não sei o que tal, essas coisas. Ainda, não sei se os partidos cresceram, né, pelo menos conscientemente, já tem umas estruturas, mas assim, isso ainda não perturba vocês? Eu estou provocando mais ainda para de saber que ainda há essa interferência. Eu quero deixar a Tainá muito brava aqui. Ela já está. Não, não, a Tainá, ela é tranquila. Então vamos lá. Paulo tinha. Eu estava falando, você estava desesperada, sinalizando. O que, que você tem a dizer? Não. Na verdade, eu fico até meio confuso, assim, mas é que eu só queria, como o Walter falou, de formação política, né? E eu, sinceramente, não vejo, por exemplo, num congresso da Uni, quando você tem um lugar onde deveria haver uma formação política, que você tem torcidas, que parece mais um jogo de futebol, né? Onde você não tem discussão política nenhuma, onde as pessoas, uma grita, lá, lá, lá, a Uni é pra lutar, e a outra cala, Tucano de nariz vermelho, não sei o quê. PMDB, bababá. PT, não sei o quê. Então, que tipo de formação política é essa, né? Vira uma fanfarra. Vira uma fanfarra e uma disputa de hinos, né? Parece que é quem tem a música mais bonita ganha, né? Então, assim, que tipo de formação política é essa, né? E eu vejo que a formação política é quando você engloba discussões com várias vertentes diferentes, né? Infelizmente, dentro dos partidos, você tem uma vertente só, né? E não se abre para o debate. Abre-se para o debate dentro daquela linha, mas não se abre para outras linhas, né? E aí, quando ele fala de formação política, eu vejo muito mais a formação política hoje dentro dos movimentos sociais, né? Porque a formação política é na luta, né? Que a gente vai ter formação política. E eu não acredito que o movimento estudantil hoje, sendo que você tem uma reunião e as pessoas não vão discutir política, elas vão discutir posições. Então não há uma discussão. Walter, né? Antes... Há uma briga de posições. Antes de você comentar, eu quero botar mais uma lenhazinha aqui nessa fogueira, que é o seguinte. Quando a gente fala de formação política, a gente, na verdade, tem a expectativa de que a UNE, né, que agregaria toda essa coisa, teria essa preocupação. Mas aí, no caso, como vocês são DCE, né, a Tainá já foi DCE, mas continua presente, pelo que parece, né, e o Walter lá com o Mesa, né. O que vocês propõem de formação política, por exemplo, local? O que acontece dentro do DCE, dentro da UMESA, no sentido de formação desses estudantes local, aqui mesmo? Porque a gente sempre tem essa referência como lá na frente, lá em cima, né? Parece que está sempre distante e nós estamos preocupados. Agora, local, aqui, por exemplo, o UMESA em Araraquara faz o quê para a formação política dos estudantes aí, secundarista? Bom, só comentando então, o tema que foi abordado pela nossa colega. Quando eu me referi à questão da formação política, é porque é fundamental a gente ter formação política como bagagem. Então, formação política do partido. Então, por isso que eu acabei dizendo que eu achava que isso não era prejudicial, né? A presença do partido dentro da UNE, ou dentro da UBS e tal. Mas, no geral, a UBS, a UNE e tal, nos últimos períodos, apesar das dificuldades que todos os movimentos encontram de discutir dentro dela qual vai ser o projeto que ela vai defender, nós acabamos de sair, né, do Congresso da UNE, onde a luta principal era pela ampliação do ProUni. O presidente da República esteve lá e onde os estudantes defenderam a ampliação do ProUni, né, a questão de reafirmar a importância da reforma universitária, ou seja, as últimas transformações que a gente tem visto, de alguma forma, acaba saindo do Congresso da Uni, apesar de ter várias dificuldades, isso é evidente. Agora, nós não podemos, com as dificuldades, abaixar a cabeça e achar que não é com a gente. A juventude brasileira, os estudantes brasileiros, sempre tiveram o compromisso de ir à luta quando achavam que alguma coisa estava errada. Né? Então, nós não fomos ser diferente. E aí, no caso mais municipal, a entidade de Araraquara, por exemplo, realiza encontros de grêmios, seminários, atividades dentro das escolas de cinema e tal, com o sentido de elevar a consciência da juventude. Né? A gente participa de plenárias do orçamento participativo, participa de uma série de encontros que acaba ocorrendo aqui na cidade com esse sentido, né? Inclusive os encontros próprios. Fala, Paulo. O que, que é que está acontecendo? Tem um celular tocando? Não, não, a gente olhou que horas que eram. Tá. Então, o DCE, esse ano, ele na calorada a gente fez várias atividades, né, diferentes. A gente chamou mesas de discussão sobre o que é a universidade para quê e para quem, né, os interesses que a universidade atende, a universidade financiada pela sociedade, que ela não devolve esse dinheiro em estudos e projetos para a própria sociedade, né? Então a gente trouxe algumas discussões. Nós trouxemos esse ano duas vezes o curso de formação do 13 de maio. O que, que é isso? É um pessoal de São Paulo, eles são ligados aos movimentos sociais, não são ligados a partido político, salvo algumas exceções, mas é um pessoal que faz formação pelo viés assim, mais marxista mesmo, né? De exploração do trabalho, né? Como funciona a sociedade atualmente e tal. E sempre que possível, a gente passava filmes e trazia algumas discussões, né? O próprio CAASO também, que é o Centro Acadêmico da USP aqui de São Carlos também, eles fazem um trabalho muito bom de formação política. Aliás, eu convidei eles, esqueci desse detalhe. Não sei se receberam o recado, mas foi deixado. Eles podem ter recebido aqui, acho que eles estão em processo de eleição. Então tá corrido. Tá. Então, existem sim espaços, né, que a gente tenta trazer, mas infelizmente o pessoal não adere assim, né? E aí eu queria só falar rapidamente, tentar, porque já está acabando o tempo. Não. Que. Tem tempo pra caramba. 15 para 7. Esse tempo, 15 então, minutos. Tá ótimo. Não dá pra falar muito. A questão, assim, me fere profundamente dizer que uma União Nacional dos Estudantes lutou pelo ProUni, né? Que o ProUni é uma vergonha. Por quê? Que o ProUni é uma vergonha? Porque, assim, eu quero deixar bem claro que isso não é um ataque aos estudantes que estão cursando em universidades privadas e nem aos estudantes que entraram pelo ProUni, porque quem entrou pelo ProUni realmente está se sentindo muito beneficiado. Mas a luta dos estudantes tem que ser por criação de vagas dentro da universidade pública e não abertura da universidade pública para investimento. Abertura da universidade privada para investimento público, para serem criadas vagas lá. Isso é um absurdo. É um absurdo uma entidade estudantil lutar por ProUni. Tá, e o Walter concorda, Walter? Bom, na verdade, eu acho que quando você diz que o ProUni é uma vergonha, você também diz que é uma vergonha e tal, os estudantes estarem nessa vaga, infelizmente. É uma vergonha o quê? Os estudantes não, o quê? Automaticamente você está contando que seria uma vergonha e tal, não. Os estudantes assumirem essa vaga. Quando, na verdade, a UNE, a RUBS, as entidades estudantis, não tem vergonha nenhuma de dizer para os mais de 90% quase de estudantes que estavam na universidade privada, sem condição de pagar a sua mensalidade, vendo o sonho de se formar médico, engenheiro, né, ser o doutor, de ter que parar para a universidade porque não tinha condição de pagar a mensalidade, e hoje tem uma vaga do ProUni, de 50%, de 100%, coisa que não mudou muito a vida do governo. E é importante também as vagas que foram criadas pelo ReUni, né? Nós todos sabemos que no Brasil existia um número de vagas e que o ReUni previa criar o mesmo número de vagas que existem hoje no Brasil. Então, é um projeto muito avançado e que muitos setores do movimento estudantil eram contra, como é contra o ProUni, certo? Tá, explica então. o Bideixo deixa o Horácio, desde que eu dava aula pro Horácio, ele é o cara que é todo calmo, todo tranquilo. O Horácio vai explicar pra gente o que, que é, pro meu ouvinte lá, que é o cara que me ouve, a única pessoa que ouve esse programa, né? Acho que o Rodrigo não tá ouvindo mais, né? Ele ouve lá no meio do canavial e tal, e não sabe o que é o ProUni, o que é o Reúne, o que é isso, né? Em pouquíssimas palavras, então, você que tem o dom da síntese. Basicamente, o ProUni e o Reúne são dois projetos do governo federal dentro da reforma universitária. Mas não é a reforma universitária do jeito das bandeiras históricas do movimento estudantil, mas sim a reforma universitária do governo Lula. É. Isso tem que deixar bem claro. Ou seja, você está dizendo que é uma reforma universitária de uma gestão, de um governo e não de um Estado, sim, é isso? Sim, não de um projeto, mas de um governo. Não de um projeto para a sociedade. É isso mesmo, Walter? Está bem explicadinho? Na verdade, o Reúne está um programa de reforma da universidade, criação de vagas, ampliação das vagas que hoje existem, que não existem ainda na educação brasileira. Mas, em sua maioria, eu acredito que nós não devemos ficar chorando e tal, porque o governo Lula, às vezes, acaba não sendo aquilo que a gente quer, certo? Nós temos que ir para a disputa, discutir com o governo qual é o Reúne que a gente quer, qual é o ProUni que a gente quer. E, na verdade, quando se trava o projeto de que nós não queremos Reúne de um jeito ou de outro, a gente acaba dizendo que é contra. E aí, a gente acaba barrando alguns avanços que são importantes. Pô, você dobrar as vagas nas universidades nesse momento é fundamental. Inclusive porque nós não queremos ProUni a vida inteira, certo? Nós temos ProUni agora, quando quase 90% dos nossos estudantes estão dentro da universidade sem condição de pagar mensalidade, certo? Então essa é a questão que a gente coloca. Por que é importante a gente conquistar uma reforma universitária? Por que é importante a gente ter Reúne? Por que é importante ter ProUni? O que nós queremos é acesso, é garantir que o estudante tenha condição de entrar na universidade, que ele tenha um futuro digno, um futuro de qualidade. É isso que nós estamos discutindo. Tá, então vamos ouvir a Tainá aqui. Vamos ouvir a Tainá. Estou me contorcendo aqui. Eu fiz até um esqueminha para falar, eu quero falar tanta coisa, mas eu vou cortar umas coisas fora. Bom, vamos partir para a história da Uni logo de uma vez, vai, que já foi. Já enfiou o pé, pisa de uma vez logo. Eu acho que assim, primeiro aquela coisa que a Paula tinha falado, né? Ah, porque realmente parece uma fanfarra e tal. Foi muito difícil para mim também, né? Porque eu fui no Congresso da Uni primeira vez esse ano. E eu fiquei traumatizada também quando eu fui, né? Eu até comentei com o pessoal que eu fui com uma tese aqui de São Carlos e tal, que inclusive o Walter deve conhecer também, já que ele tá no movimento estudantil, né? Mas eu cheguei lá e vi que a gente tava fazendo aqui, né? Que é isso aqui, né? Esse pessoal gritando, esse pessoal drogado, esse pessoal bêbado e a direção lá maquinando as coisas, né? Então acho que primeiro é pensar assim que isso não é por acaso, né? A estrutura da Uni tá como tá, não é por acaso. Isso tem tudo a ver. E qual que é, então? Por que que está assim? Não, eu acho que tá porque foi aquilo que você falou, né? Que de repente dos movimentos sociais serem cooptados e tal. Claro, uma entidade nacional do porte da Uni, que já fez o que fez, é muito mais inteligente do governo, né? Vem cá ser meu amigo, né? Vamos, orçamento participativo, né? Vamos sentar junto e discutir a governança das coisas, né? Então, acho que assim, isso é uma coisa, né? E eu achei até engraçado, né? Porque realmente o presidente Lula foi lá e a diretora da Uni falou: nossa, é a primeira vez que o presidente vem aqui, que legal e tal. Mas, na verdade, saindo do Congresso da Uni foi quando eu percebi como é importante estar dentro dela. Porque é não permitir que a direção faça o que faz. Porque, pelo menos, a tese que eu fui junto trabalhou com vários abastacionados, conversando com as pessoas. E que tese era essa que vocês estão lendo? Tese Uni é pra lutar. Uni é pra lutar? E o que significa Inclusive, isso? Inclusive, tem até a UBS é pra lutar, né, Walter? Isso. Você conhece também, né? O que é isso é que assim, a gente entende a Uni enquanto uma entidade nacional muito importante para construir uma luta nacional de estudantes, né? Pelas reivindicações. E não abandonar a entidade porque a direção dela é, de repente, pode dizer que governista. Mas isso é uma coisa, calma, eu tenho que falar um monte de coisa agora. Todo mundo falou, eu quero falar sobre o ProUni. Não fale sobre ele o ProUni. Eu achei até engraçado, na verdade, né? Porque. E de repente o cara do ProUni é o cara que não pôde pagar a mensalidade. Raios! Por que ele foi para uma universidade pública? Ah, porque não tem vaga. E o Reúne não é só ampliação de vaga. Acho que isso tem que deixar claro cara que tá no meio do canavial ouvindo o programa também, né? E aí, acho que é um problema, né? Porque o cara não só é obrigado a pagar para uma universidade particular, porque o ProUni às vezes não é integral, né? É muito difícil conseguir ser totalmente, né, 100% de bolsa. Às vezes consegue pagar 50%, tem uma porcentagem lá. Então ele não só tem que pagar uma parte, como também tem uma lei das mensalidades do Fernando Henrique Cardoso, que fala, se você não pagar, você não vai se matricular. Inclusive a gente trabalhou com isso no Congresso da Uni também, né? Então, assim, acho que o ProUni não veio para suprir uma necessidade de... Ai, não tem... As pessoas querem estudar, então vai para a universidade privada. Claro que não. Isso é uma política de dar a verba pública para os tubarões do ensino, né? Que ficam abocanhando cada vez mais a verba pública, né, pô? Quem quer falar? Está aberto e a gente já está entrando naqueles minutos finais. Quem? Vamos escrever. Questão de ordem, companheiro. Não, eu só ia falar assim, que eu achei estranho ele dizer que, por exemplo, a gente lutou pelo ProUni, mas a gente não quer o ProUni para a vida toda, né? Então, então acho estranho isso, porque o que... eu acho que o governo, ele tinha que exigir quando uma quando uma universidade privada fosse implementada, que ela desse bolsa pros alunos, né? Para as pessoas que não tivessem condição de pagar. E não o governo ter que dar dinheiro dele para isso, né? Dinheiro do povo, para que essas pessoas estudassem dentro da universidade privada. Então, quando eu digo isso, eu deixei bem claro antes de eu começar a falar que isso de maneira alguma é contra os alunos que estão usando essas vagas do ProUni, que é a mesma coisa eu dizer que eu sou contra a educação à distância e bater num cara que faz educação à distância porque eu acho que ele tá errado, não é isso. É. A questão é debater, né, sobre esses assuntos. Em momento nenhum eu disse que eu sou contra esses alunos, muito pelo contrário, né. Esses alunos, eles estão tendo esse benefício, eles têm realmente que utilizar. Só que qual é o benefício que deveria ser o correto? Você ter uma vaga numa universidade privada... Pública. Ou então você ter uma vaga numa universidade pública. E aí... quer abrir para o Reúne vai ser implementado, vamos abrir as vagas, mas vamos tentar pelo menos continuar com a qualidade, né? Porque o que a gente vê é um processo de sucateamento. Varte, fale. Queria colocar a questão do seguinte, quando a gente coloca que nós não queremos o ProUni pela vida toda, porque é o seguinte, é fundamental para o Brasil desenvolver a universidade pública, certo? Ter centros de pesquisa dentro das universidades, ter extensão, cada vez mais fazer com que a universidade se aproxime da realidade da população. Só que é o seguinte, a realidade hoje que está colocada para o Brasil é o seguinte, no governo Fernando Henrique, universidade privada virou igual carrinho de hambúrguer, porra. Cada esquina tem um, certo? Cada esquina tem uma. Então, é muito ruim a gente dizer para o cara que está lá na Unicep, na FADISC, na Uniara, no Logat, na Unip, nessas universidades privadas, com a chance de se formar doutor, de se formar médico, né, o cara, pô, se formar advogado, que ele está ali por uma burrice do governo federal, por uma burrice do governo, que deixou de arrecadar impostos, que ele já não recebia, para dar essa oportunidade para o estudante, de que, pô, ele está ali simplesmente por uma burrice, por uma política educacional equivocada. Eu acho o seguinte, que o mais grave, nós não estamos discutindo, que o mais grave é o seguinte, como que nós vamos fazer é para desenvolver as universidades, como que nós vamos fazer para fazer com que a universidade pesquise remédios, pesquise soluções para a saúde e para outros setores que a gente tem necessitado, tecnologia, etc e tal. E não ficar reclamando do ProUni, propriamente dito, né? Perfeito. Agora eu quero mudar completamente, porque nós entramos agora nos minutos finais, né, gente? Você tem 7 minutos. Eu quero perguntar para cada um de vocês o seguinte. Qual é a utopia de cada um de vocês? Para onde vocês estão querendo ir? Exatamente. Quem começa? Aonde vocês estão querendo ir? Já que a gente só tem 7 minutos e tem assunto aqui para mais vários, aliás, a gente podia fazer outros programas. Aliás, a presença de vocês aqui seria mais importante do que vocês possam imaginar, tá? Mas então, assim, qual que é... O Galeano dizia que a utopia é quando você tira a bunda da cadeira e vai fazer alguma coisa. Então, qual que é a utopia de cada um de vocês? Quem começa? Bom, eu posso dizer qual que é a minha utopia... Pelo que eu tô, como eu faço curso de pedagogia, né? Então, uma coisa que eu acredito ainda nesse mundo é a educação. Apesar de quanto mais a gente estuda a educação, mais pessimista a gente fica, né? De ver como ela é manipulada e tudo mais. Mas a utopia que eu tenho, a minha luta é que houvesse uma reforma na educação brasileira desde a sua base, né? Desde uma creche que possa atender toda a população, um ensino básico de qualidade, um ensino fundamental de qualidade, um ensino médio de qualidade, e que houvessem vagas nas universidades públicas para todas as pessoas. E não essa universidade pública que a gente tem aqui hoje, né? Uma universidade pública que não atendesse aos interesses do capital. E já que é para utopia, então, essa universidade não seria isso, porque a gente estaria vivendo em outro modelo econômico na sociedade, não o capitalismo, né? Muito bem. Próximo. Utopia, socialismo ou barbárie? Sábio. Mas eu acho que assim. Bom, eu vou falar sobre outras coisas também, né? Você não vai falar sobre outras coisas, porque nós estamos entrando nos minutos finais e o Horácio volta e vai falar da utopia dele. Qual você que tem é minha um minuto, vai lá, um minuto. Um minuto. Mas qual que é a minha inscrição? É ótimo, né? Aliás, eu adoraria. Já perdeu 40 segundos. Tá, vamos lá, vai. Próxima assembleia, eu que vou mediar. Tá bom. Não, eu acho que assim, para a universidade pública, o mais importante é o quê? Fim do vestibular. É óbvio, vagas para todos, uma universidade de qualidade para todos. Isso é o mais importante. Mas o que eu queria dizer... Não vou dizer, vai. Diga. O que eu queria dizer, falando um sociologuês, já que nós temos um meio de vários sociólogos aqui, é que eu acho que, na verdade, tudo isso é uma briga por legitimidade, né? Todo mundo quer dizer que eu acho que é bom para a educação. Porque eu acho que tem que ser o ProUni. Não, eu acho que não tem que ser o ProUni. Eu acho que não tem que ser o ProUni nem o ReUni. É isso que eu acho. Tá legal. E aí ela vai formular, mas daqui umas 3 ou 4 semanas a gente monta, remonta o programa, você vai trazer a proposta. Vamos lá, Walter, e depois Horácio. Bom, queria começar dizendo que lá nas letras do E Vamos à Luta de Gonzaguinha já está lá uma parte do que nós estamos querendo, né? Eu acho que eu vou à luta com a juventude, né? E a luta com a juventude é lutar por dias melhores para o nosso povo, né? Seja dentro das entidades estudantis, seja dentro do movimento social que cumpre um papel fundamental hoje em dia para a nossa sociedade, ou seja até mesmo dentro de algum partido político, né? Acredito que nós, todos aí que estão participando do programa, quanto aqueles que nos ouvem hoje, tem uma ampla contribuição a dar. Tem uma contribuição que é a contribuição de garantir que o nosso país se eleve a níveis muito altos, seja um país desenvolvido, com qualidade de vida, onde as pessoas sejam donas dos seus próprios destinos. Então, acredito que é isso que eu, pelo menos, tenho me preocupado e procurado ter como utopia, né? Buscar dias melhores para o povo brasileiro. Isso que me guia todos os dias quando acordo. Legal. E Horácio? Bom, Minha utopia seria a Revolução Socialista, para ser sincero. E para chegar até lá, acho que a gente tem muita luta ainda. Então, minha utopia é a luta do dia a dia, sempre na perspectiva do socialismo. E a sua, D2? Qual que é a sua utopia? Você não quer falar? É coçar a barba e ficar me olhando com cara de bravo. E vai embora, né? Bom, vamos lá então. Já estamos encerrando o programa aqui nos últimos 2 minutos. Walter, quero agradecer profundamente a tua presença aqui no programa. Presença espiritual, uma voz do além, né? Então, queria que você fizesse as suas despedidas aí. Bom, queria primeiramente agradecer, né, o programa aí Paracatuzum, né? É isso? E aí agradecer a todos os ouvintes, né? Acredito que os estudantes, tanto de São Carlos, quanto de Araraquara e do Brasil, hoje têm aí importantes instrumentos. Em Araraquara a gente tem aí a UMESA, em São Carlos tenho acompanhado o trabalho da USES, né? Que é a União São Carlense dos Estudantes, e nós temos que cada vez mais utilizar esses instrumentos, né? Essas entidades, essas experiências e tal, para buscar o nosso caminho ao sol, certo? Legal. Eu queria agradecer aí a todos e mandar um abraço aí especial para um companheiro especial, que é o nosso vice-prefeito aí de São Carlos, o Emerson Leal, que sempre nos ajuda muito quando visitamos a cidade. Legal. Então, obrigado pela sua participação, e dentro de o quê? Umas 5 semanas, por aí, nós vamos combinar, vocês vão trazer novas fórmulas e novos encaminhamentos. Horácio, diga seu tchau, porque já... Estarei aí. Tá legal. Vamos lá, Horácio, diz o seu tchau. O que, que você tem a dizer? Não, muito obrigado. Eu agradecer a oportunidade aqui da Rádio Fiscar. Vocês atuam bastante aqui? Vocês vêm bastante? Vêm bastante aqui? Não vem, não? Não. A cara do D2 de Bravo. Vocês têm que aparecer mais, gente. Vamos lá. E, aliás, teve contato, né? Teve etc e tal, um monte de coisa aí que contato precisa linkar. Bem legal. Então, precisa linkar essas coisas aí. Então, eu decidindo, hein? Então, falei... Mas aí, diga aí, Horácio, suas despedidas. Queria agradecer também o Elvio. Ei, companheiro de antigamente. De antigamente, ele foi meu objetivo. Foi professor do Horácio. E frisar também que as lutas acontecem dentro das entidades, mas muitas vezes também fora das entidades. Então, temos que privilegiar as lutas, não só entidades. Eu fui professor, mas avisei ele que não era para fazer ciências sociais e nem sabia que ele estava aqui, hein? Mas vamos lá, Paula. Não, eu queria agradecer também o convite. Achei super legal, ainda mais esse espaço aqui da Rádio Fiscar, né? Que acho super importante a gente tomar os espaços. E é isso daí mesmo que o Horácio falou, né? Vamos pra luta, e não é só dentro da universidade, não. A luta, ela vem de fora pra dentro. Só um pouquinho. Obrigada, foi bom participar, que a gente possa discutir mais. Legal. E aí a gente volta daqui umas 5 semanas para o pessoal trazer novas propostas para o movimento estudantil. Até quarta-feira que vem. Um abraço. Paracatuzum, paracatuzum, paracatuzum, paracatuzum.